bonitinha que tem um popotão. Menina bonitinha que tem um popotão. E chega com jeitinho na frente do paredão. E chega com jeitinho na frente do paredão. Turuna pra frente do paredão. Turun, tum, tum, joga, joga esse bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga o bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga esse bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga o bumbum. Ela vai sentar, ela vai quicar, ela vai travar, aí cê vai gamar. Ela vai sentar, ela vai quicar, ela vai travar, aí cê vai gamar. Tarará, tá, tá, tá querendo rebolar. Tarará, tá, tá, tá, já pode rebolar. Tarará, tá, tá, tá querendo rebolar. Tarará, tá, tá, tá, já pode rebolar. Que tem um popotão. Menina bonitinha que tem um popotão. E chega com jeitinho na frente do paredão. E chega com jeitinho na frente do paredão. Turuna pra frente do paredão. Turun, tum, tum, joga, joga esse bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga o bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga esse bumbum. Turun, tum, tum, joga, joga o bumbum. Ela vai sentar, ela vai quicar, ela vai travar, aí cê vai gamar. Ela vai sentar, ela vai quicar, ela vai travar, aí cê vai gamar. Tarará, tá, tá, tá querendo rebolar. Tarará, tá, tá, tá, já pode rebolar. Tarará, tá, tá, tá querendo rebolar. Tarará, tá, tá, já pode rebolar.